Ei, meu Jardim Brasil, você é o gueto, minha casa, minha área, o meu endereço, aonde é que vivo e ainda prevaleço. Tudo que eu já vi por aqui eu não me esqueço, guardo na memória minha infância desde berço, todos os meus sonhos que almejo e que desejo. Então olho pro céu todo dia e agradeço, porque Deus me deu a vida e ela tem um preço. Hoje eu tenho meu valor, hoje eu sei quem sou. O meu passado aqui já se enterrou, depois daquele dia que entrei naquela casa, aonde havia um povo que clamando ali orava, em uma viela com um portão de tábua. Ali a minha vida, eu sei que foi mudada, quando levantei as minhas duas mãos e clamando eu aceitei o rei da salvação. Daí senti alívio e a paz no coração, que há anos procurei aqui neste mundão, mas não encontrei aqui nada de bom, só tristeza e muita dor, maldade e ilusão. Eu não me perdi porque Deus que pôs as mãos, me livrou do tráfico e de virar ladrão, me deu sabedoria e eu mantive os pés no chão. Um duro aprendizado me serviu como lição, coloquei minha atenção nos caminhos dessa vida, apreciei, busquei de bom o que ela oferecia. Cada ano que se passa eu me sinto evoluído, pela essência que ficou do que tenho vivido. Grande foi a prova do mundo em minha volta, e no meu coração só ódio e revolta. Criado sem carinho e incentivo da família, que pelo fracasso aqui foi destruído. Infelizmente foi assim, eu não tive um bom exemplo, somente o desgosto ao ver meu pai bebendo. Mas hoje eu entendo que sou bem mais que isto, porque o meu destino está nas mãos de Cristo. Jesus é o filho, o rap é o trem, embarcando aqui vou eu, indo pra Jerusalém. Se Jesus é o filho, o rap é o trem, embarcando aqui vou eu, indo pra Jerusalém. Caminho pelo mundo, tentando me entender, encontro mil razões pra sobreviver. A vida é um jogo e eu não quero perder, só entro pra ganhar e não me corromper. Como eu já vi, jovens tão confusos, estão desnorteados e jogados pelo mundo, sem uma assistência, sem nenhuma crença. São incentivados pela convivência que o mundo tem pra lhe oferecer. Nem tudo por aqui, irmão, combina com você. Pare, reflita, olhando ao seu redor, veja o que tem de bom, o que tem de melhor. Melhorias por aqui eu não consigo encontrar, só tende a cada dia as coisas piorar. Crianças vão nascer, adolescência vai chegar, mundo cruel tá aí, difícil de lidar. Com tantas convivências, temos que conviver, se conformar com a vida, tentando a entender. Muitos me conhecem e acompanham o meu viver, o meu caminhar, a minha sede de vencer. Sempre pelo certo e sempre certo ser, este é meu caráter e eu não vou perder. Não encontraria nenhum caminho certo se não enxergasse a mão de Deus por perto. Jesus é o filho, o rap é o trem, embarcando aqui vou eu, indo pra Jerusalém. Se Jesus é o filho, o rap é o trem, embarcando aqui vou eu, indo pra Jerusalém.